Menina, me das a limaraúna da limera do teu pai. Menina, me das a limaraúna da limera do teu pai. Como é?

Peguei uma.